Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 131ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais irão centrar-se no final da década de 80 do século passado, mais concretamente em 1989. Foi a 16 de setembro do referido ano que se tornou pública a primeira lista de um programa, entretanto já extinto, da Music Television, ou MTV, que posteriormente viria a ocupar o seu espaço no canal 2 da Antena Web, transportado para a rádio Antena Best, desde 4 de janeiro de 2012. Na semana em que se completaram 23 anos desde a primeira lista e, por consequência, 2 anos desde a estreia do programa na Antena Web, iremos recapitular algumas das 20 músicas que preencheram o primeiro European Top 20. Na semana de 16 de setembro de 1989, um sábado, o 20º single com maior sucesso no velho continente pertencia a Spandau Ballet, do álbum Heart Like a Sky, o último do grupo britânico no espaço de 20 anos. A primeira melodia de hoje foi Be Free With Your Love. A música francesa era mais escutada internacionalmente do que nos diz que correm, pelo menos a julgar pela contagem em causa. Segue-se o dueto gaulês François Felman e Junice Jamisson, com uma canção integrada em Une Présence, trabalho discográfico de Felman. Era a número 19 e tem o título Je pars. tu peux me faire danser. Uma canção que, eventualmente, ainda hoje é cantarolada por diversos indivíduos. Original de The Four Voices, datada de 1960, será agora interpretada pelo australiano Jason Donovan. Incluído no seu álbum de estreia 10 Good Reasons, o single que ocupava o número 17 intitula-se Still With A Kiss. Though we've gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter. See you with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. Dreams every day. as boys band, os grupos masculinos de jovens, não surgiram recentemente. Não tenham esse raciocínio, amigos ouvintes. Exemplo disso é o agrupamento musical Big Fun, que traz um original de 1978 de Mick Jackson. No número 14, os também ingleses Big Fun cantam uma das canções do seu único álbum de estúdio, A Pocket Full of Dreams. Ouçamos uma versão de Blame It on the Boogie. Sua carreira musical, como será óbvio a solo, após o final da banda de Liverpool, interpreta o single que ocupa a posição número 12. Flowers in the Dirt é o nome do oitavo álbum de estúdio de Paul McCartney, cujo segundo single tem o título This One. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one, this one is lighting the ocean, a god is riding on his back. I'll come.

Musical de 1989 foi trazido com os Tears for Fears. Os britânicos escolheram a próxima música para se tornar no primeiro single de The Seeds of Love, o seu terceiro álbum de estúdio. Façamos um pulo temporal imaginário de imediato para a posição número 4. Escutemos Sow in the Seeds of Love. Thank you. chegamos ao primeiro pódio da história do European Top 20. No terceiro posto das músicas com mais sucesso na Europa, estava na época Tina Turner, com uma canção originalmente interpretada por Bonnie Tyler no ano anterior, em 1988. Foreign Affair era o álbum da norte-americana, o seu primeiro single era mais conhecido como Simply the Best e tem o título The Best. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You see. da música pop, talvez a verdadeira rainha da pop. Embora haja quem diga que nos últimos anos apareceu uma tal Lady Gaga que vai colocar este estatuto em risco. Será assim, amigos ouvintes? Fiquemos à espera. Madonna apresenta o terceiro single do seu quarto álbum de estúdio, Like a Prayer. Cherish. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à comemoração dos 2 anos de European Top 20, que se estreou na Antena UE, na época no Canal 2, a 16 de setembro de 2010. A primeira lista publicada remonta há 23 anos, no dia 16 de setembro de 1989. Um programa que, infelizmente, deixou de ser transmitido pela MTV Europe há poucos dias, mas que se mantém na Antena Best. Poderá parecer inconcebível a alguns amigos ouvintes, mas a primeira líder do European Top 20, desde que há registros da referida tabela, é uma música cantada em português. Não, não será portuguesa, mas sim uma canção brasileira. Kaoma aproveitou a base de Chorando Se Foi, melodia de Márcia Ferreira, datada de 1986. No seu álbum de estreia World Beat, o grupo franco-brasileiro interpreta a música que era a número 1 do Top 20 europeu a 16 de setembro de 1989. Lambada! Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.